Portal do Arrocha. Ô, meu parceiro, Diego Zain, essa aqui é pra você, viu? Por favor, não beija outra boca na minha frente, não. Respeita aí o luto do meu coração, que ainda não te superou. E é que só de imaginar você nas preliminares do sofá, você virando o olho pra outro na hora H, é melhor nem pensar. É que eu não tô querendo me autodestruir. Deixa pelo menos o meu coração te esquecer mais um pouquinho. É que eu não tô querendo me autodestruir. Deixa pelo menos o meu coração te esquecer mais um pouquinho. Respeita o nosso fim. Mano Andrade Story. É que só de imaginar você nas preliminares do sofá, você virando o olho pra outro na hora H, é melhor nem pensar. É que eu não tô querendo me autodestruir. Deixa pelo menos o meu coração te esquecer mais um pouquinho. Pássaro Gravações. É show!